Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Uma emissora pública destinada a cumprir o ideal de Roquete Pinto, pioneiro do rádio no Brasil e autor do lema: pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil. A Rádio Roquete Pinto agradece ao senhor Francisco José de Souza Tibúrcio a doação de discos em vinil e CDs para a reorganização de sua discoteca. Para doações, ligue 2533-5338, 2533-5338, no horário de 10 às 14 horas. Saudade boa de sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. O programa de hoje focaliza um grande cantor brasileiro com carreira iniciada na Rádio Paulista no final dos anos 30. Suas primeiras gravações aconteceriam a partir do ano de 1941 e durante 59 anos ocupou posição de destaque na música brasileira. Estou me referindo a Nelson Gonçalves. Ele abre o programa cantando, de José Gonçalves e Edgar Nunes, Quem Mente Perde a Razão. Este samba é uma resposta a outro samba intitulado Aos Pés da Cruz, do mesmo José Gonçalves e gravado anteriormente por Orlando Silva. A seguir, Nelson canta de Del Louro e José Gagliardi, com Pastos e sua orquestra, o samba Madrugada. Este samba foi gravado quando o Brasil rompeu relações com os países do eixo, em janeiro de 1942. E completa a primeira rodada musical, Nelson Gonçalves interpretando de Jaime Guilherme, Deusa do Maracanã. Um clássico popular. Vamos ouvir. Perante Santa Maria prometeste ser fiel. Quem mente perde a razão, acaba de véu em véu. Não tem sossego na terra e nem perdão lá no céu. Mentirosa foste tu, que dia perante Santa Maria prometeste ser fiel. Quem mente perde a razão, acaba de véu em véu. Não tem sossego na terra e nem perdão lá no céu. A tua promessa faliu, tua jura também se quebrou. Mentiste ao meu coração, mentiste a nosso Senhor. Eu sei que tu vives bem, sem ter os carinhos meus, mas não pode ser feliz, sem ter a graça de Deus, mentirosa fingida. Promessa faliu, tua jura também se quebrou. Mentiste ao meu coração, mentiste a nosso Senhor. Eu sei que tu vives bem, sem ter os carinhos meus, mas não pode ser feliz, sem ter a graça de Deus. Mentirosa fingida, mentirosa foste tu. Que dia, perante Santa Maria, prometeste ser fiel. Quem mente perde a razão, acaba de véu em véu. Não tem sossego na terra e nem perdão lá no céu. dar novo dia. Já desponta brilhando nos verdes do monte a luz do sol. Madrugada, nova sinfonia de passarinhos no arrebol. É um canto feliz engalando, embalando do berço fragor varonil no céu de anil do meu Brasil. Desperta a mocidade brasileira, o grito da alvorada já soou. Voz da terra que é mais forte, ouro, sul, prata do norte. Verde e amarelo das matas, eu sou crioulo. Madrugada, novo dia. Já desponta brilhando nos verdes do monte a luz do sol. Madrugada, nova sinfonia de passarinhos no arrebol. É um canto feliz engalando o soberbo fragor varonil no céu de anil do meu Brasil. Desperta a mocidade brasileira, o grito da alvorada já soou. Voz da terra que é mais forte, ouro, sul, prata do norte. No verde e amarelo das matas, Deus tudo criou. A rezar, a deusa que eu tanto quero e ocultamente venero no altar do meu coração. Passa por mim na igrejinha e nunca, nunca adivinha meu amor sem remissão. deusa que eu tanto quero, e ocultamente venero, no altar do meu coração. Passa por mim na igrejinha, e nunca, nunca divina, meu amor sempre me Nelson Gonçalves canta de Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira. Isto aqui tem dono. A seguir, ele interpreta de Zé Pretinho e Nelson Trigueiro, Ingrata. E completa a rodada com a bonita canção de Oswaldo França e Orlando Manelo, Os Anos Carregaram. Uma gravação do ano de 1941. Ah, saudade boa de sentir. Põe a mão, não, não, não. É nossa toda essa imensa nação. Foi Deus quem nos deu e abençoou. Esta aquarela que a natureza pintou é nossa. É nossa, sem dor de ninguém. Põe a mão, não, não, não. É nossa toda essa imensa nação. Foi Deus quem nos deu e abençoou essa aquarela que a natureza pintou. É grande, é rica, é bonita, pertence a 50 milhões e ainda tem como irmã mais 20 grandes ações. Tem seu destino traçado e tem seu acordo em comum. Um por todos e todos por um. É nossa, sem dor de ninguém põe a mão. Não, não, não. É nossa toda essa imensa nação. Foi Deus quem nos deu e abençoou essa aquarela que a natureza pintou. É nossa, sem dor de ninguém põe a mão. Não, não, não. É nossa toda essa imensa nação. Foi Deus quem nos deu e abençoou essa aquarela que a natureza pintou. É grande, é rica, é bonita, pertence a 50 milhões e ainda tem como irmã mais 20 grandes nações. Tem seu destino traçado e tem seu acordo em comum. Um por todos e todos por um. É nossa. Não, não, não. É nossa toda essa imensa nação. Foi Deus quem nos deu e abençoou essa aquarela que a natureza pintou. Este o pago que você me dá. Depois do bem que eu lhe fiz, fala mal da minha vida. Infeliz, meu coração sofre sem reclamar, e os meus olhos não se cansam de chorar. adoro te, e é por amar. E o sentimento em mim não posso evitar, porque o pranto que rola em meu rosto é a prova do desgosto de gostar de quem não tem valor e não sabe avaliar o bem que lhe fez o amor. Por amar, e o sentimento em mim não posso evitar, porque o pranto que rola em meu rosto é a prova do desgosto de gostar de quem não tem valor e não sabe avaliar o bem que lhe fez o amor. Ingrata, fingida, é este o pago que você me dá. Depois do bem que eu lhe fiz, fala mal da minha vida. Infeliz, meu coração sofre sem reclamar. E os meus olhos não se cansam de chorar. Foi numa tarde de agosto ou de setembro, tanto tempo mal me lembro, onde foi que a conheci. Numa alameda toda cheia de roseiras, onde após tardes inteiras eu mais uma vez a vi. E a minha vida que era um bosque de espinhos transformou-se em céu risonho ao gozar tanto carinho. Mas a sorte para mim foi caprichosa e acabou lá tão formosa, para o céu Deus a levou. As roseiras não existem, já murcharam, os anos todos carregaram, só o meu amor restou. A sorte para mim foi caprichosa e acabou lá tão formosa, para o céu Deus a levou. E as roseiras não existem já amores choram, os anos puros carregaram, só o meu amor restou. Nelson Gonçalves canta de José Gonçalves, que era mais conhecido como Zé da Zilda, Cruz da Desilusão. A letra volta ao tema de seus sambas, aos pés da cruz e quem mente perde a razão. Logo depois, Nelson canta de Antônio Almeida, Volta, com acompanhamento do regional de Benedito Lacerda. Completa a tríplice rodada musical. Nelson Gonçalves, com sua bela voz, apresenta a valsa serenata de Oswaldo França e Antônio Elias, Saudade que Maltrata. Vamos ouvi-lo. Você insiste em dizer que fui eu culpado, por isso serei julgado. Mas se eu for condenado como verdadeiro rei, esperarei paciente pela justiça do céu. Suplicarei de joelhos em frente a uma cruz, entregarei minha causa ao tribunal de Jesus. Sofrerei com resignação a causa da minha inocência, esperando meu perdão. E se eu for atendido, não terei mais aflição, nem serei crucificado na cruz da desilusão. Esperando meu perdão. E se eu for atendido, não terei mais aflição, nem serei crucificado na cruz da desilusão. Você insiste em dizer que fui eu culpado, por isso serei julgado. É muito triste, é cruel, mas se eu for condenado como verdadeiro réu, esperarei paciente pela justiça do céu. Suplicarei de joelhos em frente a uma cruz, entregarei minha causa ao tribunal de Jesus. Novamente pro meu lado, volta, esqueçamos o passado, volta, por favor, traz de novo teu carinho, não me deixe estressado, que eu já estou cansado de viver sozinho. Aonde estás, amor? Que não respondes aos meus ais há tanto tempo. E mandei meu grito de dor. Se as ondas vão e logo voltam aos bombais, porque és tu, meu grande amor, não voltas mais. Volta novamente pro meu lado. Volta, esqueçamos o passado. Volta, por favor, traz de novo teu carinho. Não me deixe desprezado, eu já estou cansado de viver sozinho. Amor, que não respondes aos meus ais, há tanto tempo te mandei meu grito de dor. E as pombas vão e logo voltam aos pombais, porque é que tu, meu grande amor, não voltas mais? Volta novamente pro meu lado, volta. Esqueçamos o passado. Volta, por favor, traz de novo teu carinho. Não me deixes desprezado, que eu já estou cansado de viver sozinho. Felicidade no momento de maldade separou-nos, e hoje nesta solidão eu sou esta saudade. Felicidade, um momento de maldade separou-nos, e hoje nesta solidão eu sofro esta saudade. Rádio Roquete Pinto, programa Saudade Boa de Sentir. Uma produção e apresentação desse amigo de vocês, Osmar Frazão. A Rádio Roquete Pinto, FM 94,1, ela está situada aqui no centro da cidade maravilhosa, na Avenida Erasmo Braga, número 118, no 11º andar. Hoje nós estamos focalizando o cantor Nelson Gonçalves. Brasil Coração da Gente é o título do samba que ele vai cantar, com acompanhamento da orquestra de Custódio Mesquita. Seu autor chamava-se José Carlos Burli, diretor de cinema, jornalista, natural de Pernambuco. Foi ele quem dirigiu o filme Moleque Tião, em 1943, e Nelson Gonçalves fazia sua estreia nesse filme cantando este samba. Em seguida, ele apresenta, em ritmo de samba, o Fox Sempre no Meu Coração, lançado em agosto de 1943 por Orlando Silva, com êxito extraordinário. A versão é de Mário Mendes. Completa a rodada cantando O Choro de Bororó, Curare, também gravado por Orlando Silva em 1940. A saudade boa de sentir. Até o Pará, correm lendas nas florestas e festas de boi bumbá. E o Rio, São Paulo e Minas, o sul inteiro, na ponta deste enorme coração, que os bandeiras e desprendimento legaram por monumento ao coração brasileiro. Bandeira, todo uma raça altaneira, trabalha e luta por ti. Brasil, Brasil, amaste pelo teu povo, teu povo ouviu. E como em Guararapes, com teu sacar, irá demonstrar que te ama Brasil. No meu coração, meu grande amor, perto ou longe estará. E ao cantar esta canção, sei que jamais me esquecerá. Sempre no meu coração, na alegria e na dor, lembrarei com emoção que um dia tive o teu amor. Sempre no meu coração o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces rezarei. E se nunca mais voltar pra ter fim, guardarei teu contentão sempre no meu coração, meu grande amor. guardarei. E na minha solidão, em minhas preces, rezarei. E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então. Tem boniteza e a natureza foi quem agiu com este zóio de índia curar e no corpo que é bem Brasil. Tu és toda a Bahia, a flor do mucambo, da gente de cor. Faz o amor confusão nesta misturação, bem bandeira, invoneira, que tem raça e tradição. Quebra, machuca, minha donega, neguinha, tudo, tudinho, meu amorzinho, com esta boquinha vermelhinha rasgadinha, que tem veneno como que. Conta tristeza e alegria pro teu bem, que tudo vive a dizer que você é diferente desta gente que vive querer. Boniteza e a natureza foi quem agiu com este zóio de índia curar e no corpo que é bem Brasil. Tu és toda a Bahia, a flor do mucambo, da gente de cor. Faz do amor confusão nesta misturação, bem bandeira, insoneira, que tem raça e tradição. Quebra, machuca, minha donega, neguinha, tudo, tudinho, meu amorzinho, com esta boquinha vermelhinha rasgadinha, que tem veneno como você. Conta tristeza e alegria pro seu bem, que tudo vive a dizer que você é diferente desta gente que finge querer. Nelson Gonçalves canta, de Rubens Soares, o samba Ai Amor. O compositor Rubens Soares fez parte do Corpo de Segurança da Polícia Especial no Rio de Janeiro. Foi campeão sul-americano de boxe. Logo depois, Nelson interpreta de Custódio Mesquita e Davi Nasser, Mãe Maria, canção feita para a mãe do compositor Custódio Mesquita, Maria Camila, falecida em 19 de dezembro de 1977. E Nelson completa a rodada interpretando dos mesmos autores A Valsa de Maria, gravação do ano de 1943. Ai, amor, não faça isso, que eu não sou merecedor. Ai, ai, ai, amor, não faça isso, que eu não sou merecedor. Você diz que vai embora, mas você não tem razão. Por uma coisinha à toa, quer ferir meu coração. Você sabe muito bem o sacrifício que eu fiz pra lhe dar todo o conforto, para lhe fazer feliz. Ai, ai. isso, e eu não sou merecedor. Você diz que vai embora, mas você não tem razão. Por uma coisinha tola, quer ferir meu coração. Você sabe muito bem o sacrifício que eu fiz pra lhe dar todo conforto, para lhe fazer feliz. Ai, ai. Não tem razão. Por uma coisinha à toa, quer ferir meu coração. Você sabe muito bem o sacrifício que eu fiz pra lhe dar todo o conforto, para lhe fazer feliz. Caça grande na Miranda, dos meus dias de infância mais risonhos. Mãe Maria de voz doce sonolenta, Mãe Maria que chorava no meu pranto, Mãe Maria que embalava minhas lendas, Mãe Maria que sonhava nos meus sonhos. Depois eu parti, Mãe Maria, outros sonhos mais belos sonhei. E as lendas que você me dizia de outros lábios, Mãe Maria, também escutei. Depois eu sofri, Mãe Maria, e outras mágoas maiores eu provei. E as lendas que você me dizia, Mãe Maria, noutras mãos eu deixei. Encontrei em teu olhar, Maria. tanta ternura que eu nem sabia se falava, se cantava, se sorria, ou se no beijo desse olhar beijava a própria luz que a lua derramava, a própria luz que a lua refletia. E agora que partiste, que estás longe, ouço minha alma dizer: Maria, Maria, Maria, Maria, volte e me traz alegria. Maria, Maria, Maria, e o eco ao longe repetia: Maria, Maria, Maria, Maria, volte e me traz alegria. Maria, Maria, Maria, e o eco ao longe repetia: Maria. Hoje estamos apresentando músicas na voz bonita do cantor Nelson Gonçalves. Sucessos, amores, tribulações, vida boêmia, muito aconteceria em sua vida de homem e de grande astro da canção, até seu falecimento na cidade do Rio de Janeiro, no dia 18 de abril do ano de 1998. Sobretudo, um dos últimos representantes da extinta raça dos grandes cantores, daqueles poucos que, passa o tempo que passar, terão sempre a admiração e o carinho dos apreciadores do que é bom, como os senhores que prestigiam a nova programação da Rádio Roquete Pinto, FM 94,1, do qual faz parte este programa Saudade Boa de Sentir. Nelson Gonçalves encerra o programa cantando de Arnô Canegal, Carlos de Souza e Gussi Moreira o samba Perfeitamente. E logo depois, do José Carlos Burle, Meu Barco é Veleiro. Ah, saudade boa de sentir. Perfeitamente eu sei sinceramente que você, amando, sofre muito, e a razão eu sei porquê. Mas apesar de sofrer, você tem o seu bem querer, e sendo assim não é mais infeliz do que eu, porque o meu amor morreu, porque meu grande amor morreu. Você que chora de dor, ai de dor, e da paixão sente o fel, sente o fel, que sofre por seu amor, seu amor, um tal ciúme cruel. Não é mais infeliz do que eu, porque meu grande amor morreu, porque meu grande amor morreu. Eu sei sinceramente que você, amando, sofre muito, e a razão eu sei porquê. Mas apesar de sofrer, você tem o seu bem querer, e sendo assim não é mais infeliz do que eu, porque o meu amor morreu, porque meu grande amor morreu. Você que chora de dor, ai de dor, e da paixão sente o céu, sente o céu, e sofre por seu amor, seu amor, um tal ciúme cruel, não é mais infeliz do que eu, porque meu grande amor morreu. Grande amor morreu. Meu barco é veleiro das ondas do mar, ele navegando para lá e pra cá, num porto seguro eu vou ancorar. Meu amor querendo, nunca mais hei de embarcar. Seu nome escrevi na areia, mar carregou. Escrevi no arvoredo, fogo queimou. Escrevi no pensamento, amor, escrevi dentro do peito, nunca mais me abandonou. Meu barco é veleiro das ondas do mar, vive navegando pra lá e pra cá. Num porto seguro eu vou ancorar. Meu amor querendo, nunca mais hei de embarcar. Já vi nascer lua cheia por trás do mar, e o sol de manhã cedo tudo dourar. Já vi estrela no céu muito melhor, depois que tive de perto, nada mais eu pude olhar. Chegamos ao final do programa de hoje, mas convidamos que todos retornem para uma nova apresentação. E aqui termina Saudade Boa de Sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão.